chore, meu filho, minha filha. Eu sei que a dor às vezes quer te derrubar. Não chore, meu irmão, minha irmã. Deus está contigo, Ele vai te sustentar. Quando o silêncio parece gritar e as lágrimas não querem parar, lembre-se, o céu está de pé e o Senhor não vai te deixar. Deus nunca dorme, Ele está de vigia. Ouve cada oração que sai do teu coração. Deus nunca falha, Ele sempre cuida. Mesmo que você não veja, Ele já tem solução. Deus conhece o peso que você carrega, sabe de cada luta que ninguém vê. Quando você pensa que está sozinho, Ele vem pra te fortalecer. As promessas dEle são fiéis, no tempo certo tudo Ele faz. Não desanime, confie e vá, porque Ele nunca te deixará. Deus nunca dorme, Ele está de vigia. Ouve cada oração que sai do teu coração. Deus nunca falha, Ele sempre cuida. Mesmo que você não veja, Ele já tem solução. Clame, clame, Ele ouve o teu clamor. Chore aos pés dEle, Ele enxuga a sua dor. Espere, confie, pois Ele já está agindo. Deus é teu refúgio, Ele é teu abrigo. Ouve cada oração que sai do teu coração. Deus nunca falha, Ele sempre cuida. Mesmo que você não veja, Ele já tem solução.